sentindo o poder de Deus agora. Quem está lá fora entra, quem está dentro caminhora. Estou sentindo o poder de Deus agora. Quem está lá fora entra, quem está dentro caminhora. O fogo está dentro da congregação. Começa no ministério, continua nos irmãos. Já posso ver, muitos já estão chorando. Tem vasos transbordando, o Espírito derramando. Oh, deixa Deus hoje falar. Se liga no mistério. Se liga, meu irmão. O anjo está passeando com a espada de fogo na mão. Será que é em mim ou em você que ele vai tocar? Se liga no mistério. O mistério é de fogo e o fogo vai nos queimar. Se liga no mistério. O mistério é de fogo e o fogo vai nos queimar. Estou sentindo o poder de Deus agora. Quem está lá fora entra, ou quem está dentro clame ora. Estou sentindo o poder de Deus agora. Quem está lá fora entra, ou quem está dentro clame ora. O fogo está dentro da congregação. Começa no ministério, continua nos irmãos. Já posso ver, muitos já estão chorando. Tem vasos transbordando, o Espírito derramando. Oh, deixa Deus hoje falar. Se liga no mistério. Se liga, meu irmão. O anjo está passeando com a espada de fogo na mão. Será que é em mim ou em você que ele vai tocar? Se liga no mistério. O mistério é de fogo e o fogo vai nos queimar. Se liga no mistério. O mistério é de fogo e o fogo vai nos queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar, meu irmão. Aleluia. Deixa o fogo.